8, acione a identificação, voa Duna, desce 3 mil pés. Zero quatro estabilizado. Afirmativo visual, campo. Nome 04, completa final, chama a torre no 8612. Boa noite, obrigado. No 0, tem o 350 aprovado. O senhor aceita copia ou aguarda a cópia? Ou aguarda a autorização? Pode ser aceito 350. Ok, está autorizado então a Recife, o nível 350. Via Peruísque 58, a decolagem dá 1-0, com curva à esquerda, subida Pulca, transição Caju, o controle 19 decimal 35, acione 5-1, 3-1. Atenção, né, 3-1-0, foi autorizado então 350 para Recife, via Peruísque 58, após a decolagem da 3-1-0, curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju, 1-1-9-3-5, controle saída 5-1-3-1, transponder é Oxané, 6-3-1-0. Correto, 6-3-1-0, e chame trânsito para puxar e acionar. Vai chamar nessa para puxar e acionar, 6-3-1-0, obrigado. Nada. 7748, desce a 2000 pés, ajuste 1014, autorizado final LSXR, reposta estabilizada. 748, descendo, 6748 descendo para 2000 pés, reposta estabilizada, Boa noite, Ocean 63, 1-3 da Ocean, está sob contato radar, correção. Aciona identificação, desce para 4000 pés, a chegada é a bom, foi ajuste 1014. 4000, bom, 1014, essa cidade da Froide, pelo Odona? Autorizado pelo 63, 1-3. Direto pelo, obrigado. Solo 46, direito 29. 29. Solo, boa noite, eu vou 1604, livro. Boa noite, gol 1604, táxi pela Alfa, reporte antes da Juliette. Foi a Alfa, reporte antes da Juliette, 1604. Com o POV de 1,957, 3 horas e 36 de autonomia, alterna as 1 pessoas para a próxima rodagem. Sente, o TAM 3858, táxi autorizado pelo pátio, Índia aí no ponto de espera da 1-0, 18-6 torre, o ajuste é 1014. Sente, pátio, Índia, ponto de espera, torre 1-8, decimal 6, o TAM 3858. Chega lá de 1 minuto a cópia, o gol no 889, o nível 360, Galeão. Antes da Juliette, 1604. Sente, gol 1604. Observe a aeronave da TAM. Está em táxi. À sua esquerda. Após, está autorizado o seu táxi pela Juliette. E o gate é o 02. Sente, após a aeronave da TAM, prossegue via Juliette para o 02, o gol 1604. Web Jet 6748, estabilizado agora no ILS. 6748, torre 118.6. 118.6, ou 6748. Chané 6313, autorizado ILS, desça para 2.000 pés, 1014. 2.014, eu chamei a 6813. Salvador, boa noite, Web 6748, VLS, Machado, registrado. Web 6748, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 08 próximo. Repouso na pista 06748. 9, pronto, cópia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da EL. Leda, após posição bridge, quando intercepta upper Zulu 19, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 35 e aciona 5124 no transponder. Correto, portão 9, chama pronto para o inspecionamento, gol 889. Zulu 10, ok? Após bridge, upper Zulu 10, SMAP, depois DCT Luvito, DCT Bravo Bravo Charlie e após DCT Udish. Né, 6310 na escuta. 6310 tá na escuta. Para acionamento táxi, chame a torre em 118 decimal 612, ok? Acionamento táxi 286, sente, obrigado. O gol no 889 na escuta. Para acionamento táxi, chame a torre em 118 decimal 612, ok? Dando campo à vista, Chané 6313. Torre em 118, decimal 6. 86. Táxi via Alfa e reportando seu táxi aí, Juliette, para ingresso. Ok, é, Alfa, reportaremos o táxi da Juliette para ingresso, SJ-64. Afirmativo permanecendo nas frequências, ok? São 3-8. 3858, a linha mantém pista 10. A linha mantém pista 10, tá 3858. Tá fazendo uma varanda de Xana 63, no frente final. Ou Xana 63, no 3, boa noite, continua a aproximação, guardando pista 10 livre. Xana 3858, autorizado decolagem pista 10, vento 150 graus, 07 nós. Gente, livre decolagem, pista 10, Xana 3858. Oxanair 63 no 3, pouso autorizado, pistão no 0, vento 150 graus, 07 nós. Sempre pouso no 0, 63 no 3. Dan 3858, decolado aos 58, chama o controle em 119, decimal 35, bom voo. Obrigado, 19935. Jet 6748, ingressa via Juliette, posição 05. Autorizado em negativa, Juliette, confirmando a posição número 5. 05. Controle Salvador, é o TAM 3858 na Momo, cruzando 1500 metros. TAM 3858, contato radar, sul para o voo 370, sai da Momo, front. 370, rumo forte. Né, 6313, no solo 59, libere próxima direita via Fox, taxia via Alfa e reportante ou taxia Juliette para ingresso. Eita, Fox, vamos reportar isso aqui, Juliette. 363 no 3, ingresso Juliette, posição 01. Juliette, posição 01. Juliette, 01, ok. Portugal 09, Skycard Dance, Centric Level 050, clear to Bonf Arrival. Flight Level 50, on a Bonf Arrival, let's go 019. Controle, Ultra 3258, possibilidade de uma frota da presente? Sobre-recita ao nível 230 da presente voo front. Bora na proa de front agora, subindo restrito para o 230, para 3858. Firmando o Oceaner 6310, solicitando voo de direcionamento. A negativo, voo 1889. Firmativo no 09, autorizado, reporta ataque, voo 1889. Para ataque, voo 1889. Centric Level 050, Airport Gal 019. A 3858 chama Recife 126.0. Recife 126.0, tá 3858. 63110, só um instantinho para iniciar no 03, temos um Boeing da companhia finalizando no 09, vai estar que você retaguarda, ok? Até o ponto de espera. Afirmativo, após o Boeing da Gol, está autorizado e reporta táxi, ok? Torre Algon 1889, está pronto para o táxi, POB de 82, 3 horas e 40 autonomia, esperando o ponto. Voo 1889, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10. E no ponto de espera, reporta pronto para decolagem, o ajuste 10 no 4. Pátio Indy Alpha, chamando a ponto de espera, pronto, voo 1889, 14.